Epicenter, roger. Sale 660. Over Sagas 127 decimal 3, backup 123 decimal 0, Alitalia 660. A Afirmativo, está autorizado com golpe azul 4447. 2 de outono, boa noite. Essa notificação anterior de voo 380, na posição BRIB, SAMI Brasília, na frequência 124.2. Papa Romeo Alfa Zulu Tango, Recife. Controle Golo 161, bom dia. Daniel era 660, Golo 161. Pensaria eu voar direto do Leda com o número 61? Leda, obrigado, número 61. Aguarde. O azul 5091. 5091, subatamento de voo 320 na frente de Mocop. So the primary is 125.45. 125.45. Azul 5091, não chame Brasília na frequência 124, decimal 25, alterna 26, decimal 55. Da 3359, bom dia, tenente de estação, mantém nível de voo 360. 3499, já 3499 está no Brasília na frequência 2409. Ao término 2,6 decimal. Tá 3143, aqui a identificação, mantém o nível de voo 340, na posição da Zéu, chame Brasília, na frequência 124, décimo 2. Chamado para a posição Bruce. Alitalia 672, Alitalia 672, contact-se em Brasília, on frequency 124, decimal 25, backup 126, decimal 55. Argentina, Lua, Fortune, estão pedindo, até qual é o 330, sei o mais que estou com. Argentina 1142, climb to my level 350. Obrigada. Brasília, on frequency 124.5, 124.5, back up 1.56.55. 6527. Outra 3657, sua identificação, mantém nível de voo 300, confirme, já está na frente da GEL. Esse apoio está autorizado para hoje da GEL, sua 3533, como tráfego agora na posição de 6 horas, a 1,9 milhas, no mesmo rumo, vai ser a nível de voo 340 também, e o tipo de aeronave é um Echo 190. Brasília, frequência 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Repetição, 126, decimal 55, a cidade. Está autorizado Brasília, aguarde coordenação com. É, coisa. Está autorizado Brite, aguarde coordenação com Brasília para produzir fone. Só 3359, existe? 9, bater aqui. Confirmando, tá 3359, posição Groove 0742. Está presente e vai para o 380, vou 9077. Obrigado. Para estar tráfego voo, estou nível de voo 340. Bom dia. Bom dia, até. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601. Bom dia, TAM 3601, contato radar, portando nível 340, após 2000, solicitando o LEDA. Após 2000, LEDA 340, TAM 3601.